agora. Sua noite tem muito mais emoção. Encontro Central. Mensagem, traduções, o melhor da música nacional e internacional. Encontro Central, sua noite no melhor estilo. Olá, meus queridos e maravilhosos namorados. Estamos juntos mais uma vez, começando a partir de agora o nosso programa romântico, o Encontro Central. O programa que mexe com os seus sentimentos de uma forma muito especial. Juntinhos, eu e você, eu sou o Ailton Moreno e vou ficar em duas horas de muita música bonita, mensagens apaixonantes. A linda tradução, eu e você aqui, quarta-feira, dia 4 de maio de 2016, no Encontro Central. Já está no ar o programa de amor que toca seu coração. O amor está no ar, apresentamos Encontro Central. When the sand is hurling through

gone. What the? Who's gonna drive you home tonight? Who's gonna pick you up when you fall? Gonna hang it up when you call. Who's gonna pay attention to your dream? Yeah, who's gonna plug your ears when you? Nothing's wrong. Who's gonna drive you home voltar, me dá teu calor.

é ao seu lado que encontro tudo aquilo que eu precisava, aquilo que me faltava e o que eu não imaginaria ter sem você. Recado da Verônica para o Miguel no Tocantins. Te quero muito mais que você possa imaginar. Você é a felicidade de minha vida. Para sempre, quero te amar. Um encontro de amor, emoções e saudade. Encontro Central. Eu já tirei a tua roupa nesses pensamentos meus. Já criei mil fantasias de desejo e de prazer. Eu já toquei a tua pele, já senti as tuas mãos, já beijei a tua boca, já senti teu coração. Só não tenho teus carinhos, só não tenho teu querer. Você é dessas loucuras que eu não posso esquecer. Com você eu posso tudo, com você quero pecar. Com você eu vejo estrelas, vejo sol e luar. Deixo tudo só pra ter uma noite com você. Eu deixo tudo só pra ter uma noite com você. Quero em minha cama, amassando os meus lençóis, me pedindo tanto amor, dividindo sensações. Na verdade são delírios que invadem o meu ser. Eu me sonho no teu corpo e não posso me conter. Qualquer dia abro os olhos e como mágica vou ter as esquinas do teu corpo deslizando em meu prazer. Teus cabelos espalhados no meu corpo, teu suor, tua voz tão mansa e rouca, me pedindo pra ficar. Deixo tudo só pra ter uma noite com você. Eu deixo tudo só pra ter uma noite com você. O coração batendo mais forte. Encontro Central. She's taken my time. Confesso, tive medo, quase disse não.

memories are all in my mind. And now that we've come to the end of our rainbow, there's something I must say out loud. Yes, you once, twice, three times a lady, and I love you. I love you. When we are together, the moments I cherish with every beat of my heart. To touch you, to hold you, to feel you, to need you, there's nothing to keep us yesterday. I won't turn my head in sorrow,

Another summer day has come and gone away from Paris and Rome, but I wanna go home. Maybe surrounded by a million people, I still feel all alone. Just wanna go home. Oh, I miss you, you know. And I've been keeping all the letters that I wrote to you, each one a line or two. I'm fine, baby, how are you? I would send them, but I know that it's just not enough. My words were cold and flat, and you deserve more than that. Another aeroplane, another sunny place. I'm lucky, I know, but I wanna go home. I got to go home. Let me go home. I'm just too far from where you are. I wanna come home. Just like I'm living someone else's life. It's like I just stepped outside when everything was going right. And I know just why you could not come along with me. This was not your dream, but you always believed in me. Another winter day has come and gone away in either Paris or Rome, and I wanna go home. Let me go home. And I'm surrounded by a million people, I still feel alone. Let me go home. Oh, I miss you, you know. Let me go home. Done. I gotta go home. Let me go home. It'll all be alright. I'll be home tonight. I'm coming back home. Encontro Central. Missing the train every morning at 8:52, sipping coffee from the same cup as you. The sharing of secrets we thought no one else knew. That's what I miss about you. Made me see your bashful grin when you asked if I would like your key. The knowing way you used to caress me, that's what I miss about you. Starry smile, exciting me, driving with you in your new car, You made me feel we had a future that could be and would be. The way you said I'd be no one on my own. Your habit of soaking yourself in overpriced cologne. The way you turned the lights out when I knew you were home. That's what I don't want about you. I wonder if she knows she's being lied to, like I do. The way I only doubted myself when I was with you. Like I was wrong for expecting something from life too. Your skill of putting me down in front of Encontro Central. Encontro dos grandes amores, dos casais apaixonados. Daqui a pouquinho eu vou estar de volta com os recadinhos do coração. Se você ainda não enviou o seu, envie agora para o nosso site, ouvintecentral.com. O Brasil inteiro ligado na maior audiência do rádio. Encontro Central. Grandes emoções, muita sensibilidade para todos os apaixonados. Eu sou o Ailton Moreno e agora vamos juntos com mensagens que falam ao seu coração. Porque todos os amores se encontram com os recadinhos do coração. Cantinho da Carta, Encontro Central. Recadinho da Lília para o Paulo, em Goiás. Graças dou a Deus todos os dias, todas as horas, todos os momentos, por esse amor tão lindo que o Senhor colocou em nossas vidas. Ele é tão bonito que até mesmo a natureza fica sempre a nos observar. Recadinho da Marcela para o Renato, em Petrópolis. Amar é acreditar no outro sempre. Eu gostaria que o dia tivesse 24 horas só para o nosso amor. E eu dividiria assim: 12 horas para te amar e 12 horas para pensar em você. Porque eu te amo. Um encontro com o Ventinho, Encontro Central. Tentando te encontrar, eu nem podia imaginar que aquela tarde sem querer ia acontecer você. Foi lindo, jamais vou esquecer o que eu senti e nem sei dizer quando olhei no teu olhar e vi brilhar. E descobrir o amor, a chama da paixão, magia do desejo, bater no coração. O amor é uma luz que acende e faz vibrar. Eu te quero sem pudor, sempre mais. Músicas inesquecíveis. As canções imortais. I know nothing stays the same, but if you're willing to play the game, it's coming around again. Encontro Central. Night. Your lips may be sweet, such that I can't compete, but your heart is as black as night. I don't know why it came along at such a perfect time, but if I let you hang around, I'm bound to lose my mind. Cause your hands may be strong, but the feeling's all wrong. Your heart is as black as night. Such a perfect time, but if I let you hang around, I'm by. around to lose my mind. 'Cause your hands may be strong, but the feelings are wrong. Your heart is as black, your heart is as black. Oh, your heart is as black as night. Encontro Central. Estamos apresentando Encontro Central. Like the beat, beat, beat of the tom-tom, when the jungle shadows fall. Like the tick, tick, tock of the stately clock as it stands against the wall. Like the drip, drip, drip of the raindrops when the summer shower is through. So a voice within me keeps repeating you, you, you, night and day. You are the one, only you beneath the moon and under the sun. Near to me or far. It's no matter, darling, where you are, I think of you night and day, day and night. Why is it so that this longing for you follows wherever I go? In the roaring traffic's boom, in the silence of my lonely, torment won't be through till you let me spend my life making love to you day and night, night and day, night and day, under the height of me, there's an old statue hungry yearning burning inside. Spend my life making love to you day and night, night and day. Encontro com o ouvinte, Encontro Central. Get ready for the train to come. You don't don't need no ticket. You just stand alone. Você consiga entender que sem você.